إن قارون كان

الله الله الله وَلَا تَنَامُوا Thank you. الله الله الله أكبر. ولا تبعوا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله